se abre em mim. Você entrar me abraçar, dizer sou ouvido, e eu sou tudo, tudo que você mais gosta. Obrigado, gente.